nada demais. Acreditar que a água não escorre pra fora. Come on, man. You know it makes no sense. Como que um avião atravessa a terra? Muito mais fácil acreditar que tem um domo envolvendo a terra e que o governo inventou toda essa merda e que todo mundo quer que se acredite na NASA. A terra é plana, porra! A terra é plana, porra! A terra é plana, porra! A terra é plana, porra! A terra é plana, porra! A terra é plana, porra! A terra é plana, porra! A terra é plana, porra! Sou um idiota pra não perceber essa merda. Como um cientista renomado, eu posso confirmar pra você: a teoria da Terra plana é completamente fictícia, ok? Não existe fundamento nenhum, essa teoria, isso é uma coisa inventada por pessoas sem nenhum tipo de diploma, nem nada. Eles acham que a gente não veio do macaco, pelo amor de Deus, pessoal. Beleza, beleza, globista, tu teve o teu tempo pra falar, mas só uma perguntinha: como é que a gente não cai? A Terra é plana, é reta, é plana, redonda, minha sogra. A Terra é plana, não tem terra. A bola, a terra é plana, não tem debate, a ciência reclama. A terra é plana, é reta, é plana, redonda, minha sogra. A terra é plana, não tem terra, bola, a terra é plana, não tem mais debate, a ciência reclama. Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. Pega um avião, viaja pro Japão. Quero ver tu achar que a Terra plana é meu irmão. Se tá difícil, sobe o edifício e solta um balão. Olhe para um bar, longe bem distante. Enquanto tu olha, ele some no horizonte. Quero ver tu achar que é plana agora com tantas fontes. Já foi comprovado por antepassados. A Terra é uma bola e meu mano, isso é fato. Olha o Sol e a Lua e o eclipse, tão aí os dados. Eu podia citar a constelação, mas deu pra ver que tu é burro, meu irmão. Tua teoria não passa de uma conspiração. Eu podia falar: ai, no cu, seu ateu do caralho. Ai! Puxa, filho da puta! Só tem um filho da puta!